6-7 стабилизатор. Стабилизатор. Значит, аппроксимация LS. Кадектирован завершен, отставить сам обзор 1.08, десимал Австрия. Chame visual com campo. Não visual. É de lei. Chame a torre Salvador no 8, decimal 95. Para ingresso do circuito de tráfego. Tango 3378, no solo aos 42, direito 121, decimal 1 ao solo. Direito 121 no 9, Tango 3378. Tomatando o Oscar Golf Sierra, reporte vertical da RMAL, ajuste de altímetro 0 na 5. Tomando vertical da RMAL, ok. 3378, livrou eco. Fala Salvador, 3378. Teria a possibilidade do Oscar Golfear seguir o TAN na pista 1-0? Quer conseguir para 1-0 o Oscar Golfear? Acima de se der. Estou autorizado, curva à direita, mantenha a separação com a aeronave da Sanga já com o pouso autorizado. Aguarde pista livre, Oscar Golfear. Máximo ativo, aguardando pista livre para pista 1-0, Oscar Golfear, seguindo o TAN. Branca, Golf e Uniforme, prossiga. Autorizado táxi, chame na papá para ingresso, Oscar Golf Uniforme. No solo aos 4-5, direito, 1-2-1, décima 1 no solo. Direito, 1-2-1, décima 1, o 3-2-4. Quatro horas, Salvador, bom dia, bater 2-2-3-0, 17, antes da mais. 0-2-3-0, sem indicação, 3-0 chegada a man, chama de ordem. Tá no dia de cedo, chegada a man. Esse matou 050, passarei para os 230. 050, 230. Golf Uniforme, autorizado o cruzamento da pista 1735. Autorizado, Quebec, mais uma. Tango Oscar Golf Sierra, no solo aos 46, direita, no 21, décima 1 no solo. Espera pronto. Gol 2067, autorizado a alinhar e manter pista 1 0. Ali mantém pista 1 0, gol 2067. Tank, está em contato radar, minha 06 Sudeste de Salvador, passando através de Coral. Presente a chegada boa média, onde Uno chame no ideal descida. 0 graus, 1 0 mais. Livre ANE aí, decolada pista 1 0, gol 2067. Mano que modulou foi o Serra, ó, até antes, correto? Frente, Serra, até o Yantes, esse mantém o 060. Tango, Serra, Golf, Mike. Está em contato radar, agora 65 milhas sobre o Salvador, passando através de Coral, autorizando da chegada Bom Médio e ONU, chame no ideal de descida. Autorizado o TAP, Serra tem aqui. Correndo 2230. Passarejo 2230, controle Salvador. Controle Salvador na disputa. Tentando desvios? É bem pequeno aqui, já estamos reaprovando o Amante. Pede. que é até passar confirmando o decolor do LC. Tem ativo, a utilização para a 850, né? Serra Hotel Papá, Sunicop Transponder 0142. 0142, é chamado Serra Hotel Papá. Serra Tango, autorizado ao acionamento de Antônio Tarotaxi. Frequência 2067, decolado ao 50, chame o controle, frequência 119-8, Goiás. 1198, obrigado, gol 2067, uma boa tarde. Gol 2067, 2110, uma boa tarde. 067, contato radar, decolagem, subir, manter o nível de voo 360, saída São do Uno. Sobe, mantém o 360, na São do Uno, gol 2067. Hotel Papá, se estimar de pouso em Espírito Santana. Qual pouso em feira, uso no meio a 10. No menos zero, pouso copiado. Informe livrando a CTR Salvador, Serra Hotel Papá. Informa na vida da CTR, volta com a casa. Antes desse mantenha 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 0,94. Golf Mike, entendi que sugere modificação do plano e instrumento para visual e prosseguir visual pelos corredores do Salvador, correto? Sete plano de voo modificado a partir de agora, aos 1552, prosseguir regras de voo visuais, descida para a altitude de 1.500 pés, o altímetro em Salvador 1014, ingresso no corredor caixa prévia. 2067, chama centro Recife, 128, decimal 35, alternativa 125, decimal 1. 128, 35, 25, 1, gol 2067, boa tarde. Passarei 2230, desça para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1-0, 1-4. 1014, desça 3.000, 2230. Papá. E frequência livre para coordenar com o tráfego local em 2345. Chama no retorno a Salvador. Possível. Tango, taxi approved via taxiway, papá, report to us to enter on 1817. Ah, still taxiway, papá, with Papa Challenger, confirme que faz a notificação de voo via sala AIS Salvador e o horário. Confirmando o processo de Cairo para Salvador e confirma o POB e o equipamento. Sierra Tango, it's approved entry on runway 17, report ready to take off on threshold runway 17. Whisk Sierra Tango. Sierra Tango, we're requesting for the top 17. Sierra Tango, chama ideal de descida. Ideal de descida, bom médio. O chamando já está no ideal. Passaria do 2230, desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1-0, 1-4, livre final ILS X-Ray, cabeceira 1-0, chama estabilizado no localizador. 2.000, chama estabilizado no localizador, 2230. Hotel Yankee está sob vetoração para a final do ILS X-Ray cabeceira 1-0, correia direita para o 055, chama estabilizado, desce até 2.000 pés, o altímetro em Salvador 1-0 no 4. 2.000 pés para o 055, já pode estar estabilizado no 1-0. 2771, pode ligar. 2771, vê se mantém o 050. Descer Mateus 050, 2770. Quem me questionou o motor? Papapá, Mike Victor Alves. Estabilizado, 2230. 2230, complete a aproximação ILS X-Ray, cabeceira 1-0, chama a Turma Salvador em 1-8, decimal 95. 295, boa. Mike Victor Alfa, prossiga. Zero Alfa, Romeo 44.2 no PAP, local 0115, decolado de Serra, Whisky Delta Lima, e autorizado, sua direta de Serra Índia, Messenger, aqui do Serra. Gente, tem como destino Serra Índia com índio, correto? Confirme o PAP. 2 no PAP, Mike de Serra Alfa. Copiado, mantém assim, regras de visuais, 500 pés, efetua através do cruzamento da final do ano 0, sem se ferir com o tráfego em aproximação. E aguarde para o voo direto para Serra Índia com Índia. Interruptor híbrido na frente aqui, Mike de Serra Alfa. Carinha Alfa é controle. Prossiga, Charlie Alfa. Passo Veracruz para controle parede. Sete. O Serra Golf mais? Ingresse no corredor Veracruz. Nova Tango, Serra Tango, Airbornet 001600, call Salvador, control 119.8. 119.8, Salvador control, correct. Salvador Control, Grafter, Nova Tango, Whisky Sierra Tango. Tango, Whisky Sierra Tango, radio contact on the party plan, maintain flight level 220, performing Tango 1 departure. Tango 1 departure, 220, Whisky Sierra Tango. Tango 1, Tango 1. Possível. Tango Traverse Bonfim, está visual com a pista, se autorizado, coordenado com a torre, consegue uma base pela direita, Tango 1, Tango 1, Tango 1. Cliente aguarde, Tango 1. Golf Sierra, autorizado o cruzamento da pista 9735. Direto CEASA, grato, Charlie de Aosca. Pouso autorizado no 90 graus, 109. Autorizado, pouso 2230. Após Interlagos, como parece? Challenger Oscar, somos tráfego. Um helicóptero Robus 44, baixa altura. Acertando a travessia, efetua a travessia da final da 190. Passando agora através de Paripe, agora tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 2 milhas, mandando 500 pés sem interferir com seu tráfego, fique atento ao mesmo. Sim, está com o mesmo no equipamento, o Charlie de Alfa, grato. A gente aguarda a transferência das comunicações. Você escuta para transferir para todos, Charlie de Alfa. Controle Salvador, boa tarde, é o 3437 da TAM, decola, cruza 1500. 3437, contato radar, decolarem. Suba e mantenha 360 via Arboruno. Arboruno via 360. Gente, Mike Vitor Alfa. Quero estar visual com Serra Romeo 22, 1500 pés à sua frente. Gente, mantenha separação com o mesmo, tenha frequência livre para coordenar com o tráfego do local 2345. Mike Vitor Alfa. Controle só confirmando para o TAM 3437, está presente, pode curvar à direita para o Jarbor? Afirmo, direita direto Elefa, 3437. Direita direto Elefa, obrigado 3437. Rotatório, Charlie de Oscar. Oscar, para ingresso no 5 de tráfego, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95. Para o localizador, Terra Alta Yankee. Terra Alta Yankee. Outra aproximação, elétrica, chame a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, grave Yankee. Serra Golf, Mike, vai passar o bombinho, vou direto para o Serra Golf, Mike. Vou direto para o Serasa e agora é transferência das comunicações. Boa, Papatango Serra, Hotel Yankee na sua escuta, baixado e travado. Papatango Serra, Hotel Yankee, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Na sua escuta. Ah, na através é Rimar, o Charlie de Oscar. Oscar, você informe, mantém um ponto de espera. Charlie de Oscar, através é Rimar. Charlie de Oscar, condições de manter velocidade a sucesso e aproximação final para ser o número 1? Afirmo, tem como manter aí 160 nós até o final. E continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, Charlie de Oscar. Se a aproximação vai aguardar o pouso, Charlie de Oscar, grato. No 867 da Gol, decolagem autorizado, 170 graus, 109. 170 com 10, está iniciando na 10, o Gol no 867. PR Hotel Yankee, aguarde pista livre, informação de tráfego. Aeronave à sua esquerda está com pouso autorizado, pista 97, não irá interferir. Aguarde pista livre. Sim, aguarde pista livre, atenta ao tráfego. Charlie de Oscar, pouso autorizado, pista 97, o vento 97 graus, 109. Autorizado para o Charlie de Oscar. Charlie 226, acione identificação. E se mantém o nível de voo 050, chegada a bom médio 1. Aguarde. Controle, vai ter a estação, boa tarde, informação do Victor. O ajuste 10 no 4. 10 no 4, livre, voo na 10, por Serra Terra. Transilete, mantenha as visuais, ao número 503, o time de Salvador no 04, via Correio 2, informe em Paris. Informará Paris, informe em 14, em Azul 2771, desce para 3.000 pés, o time de Salvador no 014, agora é final LS, 2771. 3.000 no 014, aguardando final LS. Serra Golf Mike, já avistamos, poder entrar. Serra Golf Mike, para ingresso no circuito de tráfego, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, boa tarde. O controle, o Gol no 867, está na Arbor 1, passando 2.000 pés. 867, contato radar da colagem, suba via Arbor 1 para o 400. Via, sobe. Mike, fazendo uma base pela Arbor 7. Papatango Sierra Golf Mike, autorizado, curva direita, reporte vertical, reporte final de 3 milhas, isso para 1.000 pés. Para 1.000 pés, reportará na final de 3 milhas, Sierra Golf Mike. O Sierra Golf Mike já está na final de 3 milhas, senhor. Confirme? Final de 3 milhas, Sierra Golf Mike, espera aí. Gente, aguarde, pista livre. Oscar Golf Uniforme, autorizado a alinhar e manter o chão zero. Papatango Sierra, Hotel Yankee, no solo 08, direito, no 21, no decimal 1, no solo. 21, 1, 1, 4, 4, 4, 4, frequência livre. Papatango Sierra, Golf Mike, pouso autorizado, pista 97, vento 97, 0 graus, 109. Livre para o livre, pouso na 107, Sierra, Golf Mike. Oscar Golfo Uniforme, decolagem autorizada, pista 90, 180 graus, 129. Pista 90, Cendeu 128, 1-1353? Primária 28, decimal 8. 288 é a primária, obrigado. Dois, sete, sete, um, está autorizado a iniciar o ENEM? Autorizado, feito para 2003, última em Salvador, 1-0-1-4, 2771. 7. Go ahead. Coordination with the center, if possible, medical flight, request to fly direct to Victoria. Stand by. Stand by. 300, confirme parte, parte sim. Parte 3, ok. Lima, na Lima, agora à esquerda, 121, décima 1 para prosseguir. Patango Oscar Golf Uniforme, decolado aos 1-1, chame o controle 1-1-9-8, boa viagem. 1-1-9-8, Oscar Golf Uniforme. Estabilizado, LS, 1-0, strike. Mas o B771, chame o centro, corrigião. Chame a Torre Salvador, 1-1-8-9-5. Trocador, obrigado. Controle Salvador, Papatango, Oscar, Golf Uniforme. Oscar, Golf Uniforme. Sobrevia Arboruno para o 100. Sobrevia Arboruno para o nível de voo 100, Oscar, Golf Uniforme. Interlagos, agora transferência de comunicações. Entendi, né? Luciano Tango, fly direct to Victoria. Fly direct to Victoria, Luciano Tango. Passa o Golfo Uniforme, submantenha 3.000 pés. Vai manter 3.000 pés, passa o Golfo Uniforme. Isso aí, Salvador Azul 2771. Azul 2771, não pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus, 129, ajuste de altímetro 0094, autorizado pouso, forte interferência nessa posição que a gente está passando aqui próximo ao através do shopping. Azul 4422, essa linificação de se manter o nível de voo 060, chegando a Bomed 1-1. Azul 4422, Golfo Uniforme, vai direto à rua. Direto à árvore, ótimo, Golfo Uniforme. Salvador, está 3144, cruzando 185, toma sua mãe. Zona 44, a significação desse mantém um nível de voo 070, autorizando a chegada ao médio 1. 070, bom médio 1, 1867, chama o centro Recife, 1288, alterna 35, decimal 3. 288353, boa tarde. Estou em Dejúlio, então. Petrão de Lete, para enviar seguro de tráfego, chame a torre Salvador em 118, decimal 95. 18,95, graças. Torre com aquele cordial, boa tarde, Papa Tango Vitorinho de Júlia. Papa Tango Vitorinho de Juliette, reporte vertical da Inmato, autorizado meu pé. Livrando 1500, a porta da vertical em Inmato, 1000, ou Índia Júlia. Chaminé 041, na sua identificação, desse mantém o 040, autorizado a chegada Bonf. Autorizado ao 040 na Bonf, o outro é 6141. Do 2771 no solo aos 15, livrou um 21 decimal. 7 localizador com rumo 035. Desse mantém a 3 mil pés, altímetro em Salvador no 094. 094, descendo pelo rumo 035, pode descer para o 3 mil pés. 3 mil pés. Confirme a frequência do 19. Afirma, 121, 11. Ajuste em Salvador no 0 no 4. Só Tango Risco, Serra Tango 27 na Rádio Centro, frequência 128 decimal 35 Maple 125 decimal 1. Backup is 125 decimal 1. 125 decimal 1. Autorizado o procedimento pela Prozera 35, faixa 9-26. Correto. Isso é para 2 mil pés, altímetro em Salvador 1014. Livre interceptar o localizador. Chama estabilizado. Chamará, 9-26. Golfo uniforme, subir mantém 4 mil pés. Vai manter 4 mil pés, ó, esse golfo uniforme. Correto, altímetro em Salvador no 0 no 4. 0 no 4 é altímetro, 4 mil pés, ó, esse golfo Papa Romeu, Sierra Golf Oscar, autorizado acionamento, chame taxa. 10, o time em Salvador no 0 no 4. 5 mil no 0 no 4. A série falou 9, a porta do branco. Milhas, o Musco do Oeste, cruzando 3.300 pés em subida para 4.000 pés. Equipamento é um Charlie 208, deslocamento lento. Ao atingir, mantenha 5.000. Golf Uniforme, tráfego 11 horas, torno 5 milhas, rumo nordeste, cruzando 7.500 pés, em descida para 5.000 pés. Ao atingir, mantenha 4.000 pés. Equipamento Eco 190, deslocamento moderado. Atende o tráfego, ao atingir vai manter 4.000 pés. Atende o Golf Uniforme. Localizador, China, Nebra 26. Nebra 26, complete a aproximação LS, cabeceiro 10, China Torre, Salvador, em 198, decimal 95. Serra, o time tem Salvador no 0-4. Medo, 0-4, poderia voar, dura, senhor? Lateral, 3-1-4-4. Azul 4422 atingiu 5.000 para prosseguir. Gente, mantenha a guarda de cruzamento com o tráfego, anteriormente formado. 4422. 4422, cliente. Ficando zona visual, tá? Já cruzou no visual aqui. Gente, aguarde para prosseguir de fila. 4 teve pontos na 2269. Desça para 2.000 pés, o altímetro em Salvador no 0-4, livre LPS X-Ray, cabeceira no 0, estabilizando. E Matias, para 2.000, livre LPS X-Ray, reportaria estabilizada. 3-1-4-4, desça para 5.000 pés, o altímetro em Salvador no 0-1-4. Redução de velocidade 2209. 552-2096, 149. Para 2.000 pés, o time tem Salvador no 0-4, livre final e LS X-Ray, cabeceira no 0, chama estabilizado. 2.000 autorizado e forma estabilizado, isso para 4. Alto Golf Uniforme, suba sem restrições a 1.00. 420 estabilizado? Estabilizou ILS X-Ray, azul 4422. Posto 4422, completa a aproximação ILS, chama Torre Salvador em 198, decimal 95. Torre 18952. Torre de Salvador, boa tarde, azul 4422, estabilizado ILS X-Ray. 4422, azul, continue a aproximação, a live está livre. Continua aguardando, azul 442. Sinal 6226, no salão 25, direito, 121, décimo 1. 3422, pouso 2A, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 graus. 3 pouso, pista 1-0, azul 4422. Meu Vitor Delta Oscar, tá aqui autorizado, reporte no ponto de espera da Oscar. Palmeu Serra Golf Oscar, está autorizado a alinhar e manter. Pistão 97, reporte pronto. Fabrizado Leste, 3144. 3144, completa a aproximação em VS e chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, 3144, obrigado, boa tarde. Chame 141, desça para 2000 pés, o último tem Salvador 904, veja final ILS X-Ray, cabeceiro 10, chama estabilizado. Atualizado 2000, ajuste na 094, atualizou X-Ray da 10, hoje chamei 141. 0-1-4, por lá. Caso 4422 no solo 28, ao liberar, chame solo Salvador no 21 no decimal 1. 21, 1, boa. Três, 1, 4, 4, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1, 9, 0 graus, no 0, 9. Livre pouso no 0, 3, 1, 4, 4. Quem só falou meu Vitor Delta Oscar, mantém o ponto de espera. Thiago, que ótimo, mantenha a posição. 378, autorizado a alinhar e manter pistão 0, agilismo 9. Alinhar e manter pistão 0, 378. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolagem autorizada a pista 97, vento 170 graus, 109. Torre Salvador, boa tarde, Oceaner 6141, está estabilizado na Actuator 10. Oceaner 6141, boa tarde. Continue a aproximação, aguarde pista livre, informação de tráfego, reboles da TAM, alinhando agora, cabeceira 10, aguardando autorização para decolagem. Afirmativo, está aguardando pista livre, 6141. 3144, no solo 31, direito, no 21, decimal 1, no solo livre. 21, obrigado. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0060, Bomé de Ono, alguma chance de voadora? Aguarde. Contra o vento, aguardando, Serra Golfiosa. 3 Salvador, boa tarde, Azul 2788, vamos esperar no 0, siga na final. Tenente, Azul 2782, mantenha o ponto de espera. Pinto Delta Oscar, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Né, 6141, pouso autorizado, pista no 0, vento no 80 graus, 109. Pouso autorizado no 0, roxa 6141. Serra Golf Oscar. Da presente, efetue 360 com curva pela direita, reporte nova perna contra o vento. 360 pela direita, reportará na perna, do, perna contra o vento, 0 novamente, Serra Golf Oscar. Então 3378, decolado aos 33, chame o controle, frequência 119, 18, boa viagem. 19 aí. Contato na terra, decolagem, submantém o 370 via Momo. Via Momo. Michael vai esquerda para liberar a informação. Agora, Momo direto. 7. 3378. A significação desse mantém o nível de voo 070, autorizando a chegada a Bomé de Uno. Não, negativo. Alto Golfo Uniforme. Chame o centro Recife no 288, Altenão no 35, decimal 3 para informação de voo e alerta. Serra Fiosca autorizado o cruzamento da pista do campo no ponto médio da pista 1028. Autorizado o cruzamento do campo, Serra Golfiosca. também qual é o perfil lateral da chegada em virtude de sequenciamento da terminal? Decolado aos 36, chamei o controle, frequência 119, décima 8, boa viagem. Sonor Jorge, obrigado, até volta. Papa Romeu, Sierra, Golf Oscar, prossegue com proa Nordeste e aguarde transferência. Prova, deu transferência, Sierra, Golf Oscar. Salvador, muito boa tarde, azul 2788, decolado, Salvador, não sei da via 1, não sei escutar. Azul 2788, contato radar decolagem, suba via 1 para 170. Via mão 170, confirmado a restrição? Suba via, vamos para 170. Via mão 170. Bom voo, tá, André? Terra Golf Oscar, mantém proa, corredor forte. 3.010, altímetro em Salvador, 1014. 3.014, é 3.010. 315, desce para 3.000 pés, ajustado no 0, 1, 4. 3.000 pés, comer 14, né, 315. Correto. É, 320, desce e mantém o 0, 5, 0. 0, 5, 0, é 3, 2, 0. 1, 9, 8, boa viagem. 1, 9, 8, obrigado. Controle, bom dia, boa tarde, Papai Romeu, Vitor, Delta Oscar.